0 decima 8, aciona 5146, coteja. Pátio Graer, 5 a bordo, confirme o destino. Está autorizado o táxi, você pode o ingresso na pista, o Guardião 07, pista 17. Salvador, voo 1567, boa noite. Voo 1567, contato radar na decolagem. Suba para o nível 360, sair da árvore. 360 na árvore, voo 1567. Voo 1567, decolado 23, controle 120, sinal 8. Está no localizador. Ok, 3603 está autorizado, o ILS X-Ray reportará do ILS, 3603. Responde, tem livre decolagem, venta de 1.10 graus com 7 nós, reporte fora do solo, o Guardião 07. Xanema 259, chame Centro Recife 1.25, decimal 1, alterno 1.33, decimal 2.5. Recife em 125 ONU, alternando 3325, 6259. Reporte fora do solo. Com 3, acione identificação. Autorizado, Proedi Belo, para interceptar a chegada a Bonfidessa para 4000 pés, o Kenegal no 018, Cascavel 53. Guardião 17 Pente, confirmando 05 a bordo. Afirmativo. Sente, controle 120, decimal 8. 07. Tá 3897, 30 decolagem, pista 10, vento 120 graus com 7 nós. Descentão 3297. Controle, Guardião 07. Guardião 07, prossiga visual via Litoral Sul, reporte visual contínua. 07. Voo no 601, ali mantém, cabeceira no 0. Aqui mantém no 0, no 601. Tan 3897, decolado de 26, controle 120, decimal 8. 208, Tan 3897. Salvador, boa noite, tá 3897, agora sua escuta. 3897, contato radar, suba para o nível 340 na saída da Delta. 340 na Delta, 3897. chame Torre Salvador em 198 decimal 6. Chama Torre Salvador agora, certo? 3603. Obrigado, até já. Até. O senhor deseja decolar da 17 ou 10? Autorizado, Recife 330 via Prusque 58, decola 10 com curva esquerda. Saída Puca, transição Cazu. Controle Salvador opera em 120 decimal 8, aciona 5116, coteja. Arreto, CA, Golf, Foxtrot, teria informação do POB autonomia e alternativa? Sim, então vamos coordenar para acionamento, chamar a torre 1186, no pátio 5, e confirme com eles as informações, o Sierra, Golf, Foxtrot. Tá 3603, autorizado pouso pistão 1-0, vento no 30 graus com 8 nós. Livre pouso na 1-0, tem 3603. Voo no 601, decolado 30, controle 120, decimal 8. 608, 601. O primário é 128, decimal 8, bom voo. Primário 282, obrigado, bom trabalho, 67. Salvador, gol no 601, decolou. Gol no 601, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, saída da El. 360, nada El, sim. Foi 940-02, livre, chame táxi. Gol 273 no 03 irá aguardar, já autorizamos a aeronave da companhia iniciar no 02. Sim, aguarda a aeronave da companhia no 02, gol 2. 603, no solo 32, direita solo 121, décimo 9. Direita 219, 3603. Salvador, 703, 603, Silvana Cisco. 1219. Salvador, 703, Silvana Cisco. 3603, prossegue o táxi Alfa Juliette para o 06. Alfa Juliette para o 06, 3603. Se a Golfa Pá, prossiga pra torre. Forte Fire, quando chamar a torre, 1186. Ajustado no 018, bom voo. 2, 5 de Alfa, 26, quando espera. Graças agora. Foi 1273, no 03, livre, chama em taca. Autoridade, chamará pra cidade, torno 273. Recife 1225, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 251-3325, tá 3897. 3897, suba restrito nível 320. Cascavel 53, pelo 4 do pés. Cascavel 53, desça para 2 mil pés, autorizado final ILS X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Reporte estabilizado, Cascavel. Mano 601, suba restrito nível 320 e chame o centro Recife em 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. 1251-3325, restrito 320, gol no 601. O 940 Lim mantém cabeceira 90. O 940 autorizado alinhar e decolar pistão 1-0, vento 1-30 graus com 8 nós. IRS. Casal 53, chame Torre Salvador, 118, decimal 62. Antônio Cascavel. Três horas de autonomia, 4 a bordo, João Pessoa. O CA Gol Fox utilizado táxi, reporte na Papá para o cruzamento da 735. Cascavel 53 está estabilizado na final LS 10. Cascavel 53, continua a aproximação, ajuste 10, 18. 53, continua a aproximação. Voo 940, decolado 239, controle 120, decimal 8. 208, 940, boa noite, obrigado. GNZ Alfa, Del Ponto, para a condução matou 186, estado 1018, bom voo. 10018, é um ajuste de Alfa, Del Ponto, espera da 10, baixa matou 226, voo no 1273, boa noite. Cascavel 53, está autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus com 10 nós. Livre pouso 1-0, Cascavel. O Sierra Golf Fox, autorizado cruzamento 1735, pode prossegue Quebec, Mike e Lima. Na Lima, para ingresso ao pátio principal, chama o solo em 1-2-1, décimo 9. Bom, 273, boa noite, mantém o ponto de espera. Pra avisar algo, o tráfego na curta final da pista no zero. Sente após o pouso do tráfego, autorizado alinhar e manter cabeceira no zero, gol na 273. Cascavel 53, já sala 42, livrando à direita, chame só 121, décimo 9. Mando. Papapapá, Sierra Golf Fox. Sierra Golf Fox, autorizado ingresso espaço principal, vai prosseguir o táxi. Lima, Mike, confirmando. Índia e Alfa. Prosseguir o táxi via pátio principal Índia e Alfa e no ponto espera. Torre 1186. O ajuste no 018. Salvador, boa noite, São Andrezinho, 97. Paciente da informação. Preciso autorização para Galeão. São Andrezinho, 97, autorizado, Galeão 380. Decola pista 10 com curva direita, saída da EL, lei da Brice. Controle e opera 1208, aciona 5152, coteja. Galeão autorizado, 380 nível, decola da 10, curva direita, saída da EL, Leda, Brit, seguindo pela Presoluto, 10, 1208 é o controle, 5152 é o controle, é o código transponder 3197. Correto, 3197, quando pronto, somente em posicionamento no 09. Prossegue na Delta e aguarde para o cruzamento. Tá no ponto de espera aguardando. Cascavel 53, autorizado de imediato cruzamento. Prosseguindo até o passe militar ao estacionar frequência livre. 53, livre cruzamento, estacionando frequência livre. Controle, gol 1273, 2000 pés na Dael Leda. 273 sob contato, radar Sabel 360, perfil da EL Leda Bridge. Da EL Leda Bridge, 360, gol 1273. ...76, livre de restrição, desce para 2000, 2018, livre sinal LFQ, reporte estabilizado. 2018, reportamento estabilizado, gol 1773. Papapá, Serra Gol Fox, autorizado já em decolar, pistão 10, vento 120 graus com 10 nós. No 940, chame Recife, 1251, alternando 13325. Recife, 13325, boa noite, obrigado, 940. Boa noite, bom voo. Sierra Golf Fox, decola 247, controle 120, decimal 8. 208, Golf Fox. Salvador, boa noite, papapá, Sierra Golf Fox, decolou no momento, subida Puca. Papapá, Sierra Golf Fox, trote, contato radar na decolagem, sobe ao 2, ao 330. No perfil Puca Jamaracaju. Thiago Fox, subida Puca. Subindo para 330, por Fox. Zona nível 50, Roma 273. Roma 273, chama Recife no 251, alternando no 3325. Recife 251, 3325, Roma 273.